aí, Juan, firmeza, mano? Firmeza, DRO. Aí, mano, eu tenho que te falar uma parada, ó. Tem uma pá de olho gordo aí crescendo pro nosso lado, jeito. Mas eu tenho que te dizer também que todo principado e toda potestade vai cair. Em nome de Jesus. Livra-me, Senhor, do olho gordo do perverso. Guarda-me do homem e me deixa fora do regresso. Puxa o coração, maquina sempre a iniquidade. Iniquidade. Livra-me, Senhor, me dê a paz e a liberdade. Livra-me, Senhor, do olho gordo do perverso. Guarda-me do homem e me deixa fora do regresso. Puxa o coração, maquina sempre a iniquidade. Iniquidade. Livra-me, Senhor, me dê a paz e a liberdade. Filho só pro pai, houve a instrução. Mas o escarnecedor não atende a repreensão. Repreensão. Do fruto da boca do homem comerá o bem. O desejo dos perfeitos é a violência. Como ninguém que guarda a boca conserva a sua alma. O que não guarda é a ruim e não tem calma. O preguiçoso deseja e nada tem. A alma do diligente se farta do bem. Justo aborrece a palavra de mentira. O perverso faz vergonha e se ira. A justiça guarda ao que anda em integridade. A malícia subverte ao pecado com desigualdade. Uns se dizem ricos sem ter nada por perto. Outros dizem pobre sendo muito rico direto. Com as suas obras se resgata o homem irmão. Mas o pobre não ocorre ameaças então. A luz do justo brilha intensamente. A lâmpada dos perversos se apagará eternamente. Da soberba só resulta contenda, como diria. Mas o que se aconselha se acha sabedoria. Mano na Bíblia. Livra-me, Senhor, do olho gordo do perverso. Guarda-me do homem e me deixa fora do regresso. Puxa o coração, maquina sempre a iniquidade. Iniquidade. Livra-me, Senhor, me dê a paz e a liberdade. Livra-me, Senhor, do olho gordo do perverso. Guarda-me do homem e me deixa fora do regresso. Puxa o coração, maquina sempre a iniquidade. Iniquidade. Livra-me, Senhor, me dê a paz e a liberdade. O que despreza a palavra se a penhora então. Mas o que teme o mandamento será galado, afirmou. O ensino do sábio é fonte de vida, irmão. Para que evite o laço de morte e rejeitação. Toda pessoa boa consegue o favor. O caminho dos perfeitos é sem amor. Todo prudente procede com inteligência. Os sensatos pra sua loucura, desobediência. O mal mensageiro se precipita no mal. Mas o embaixador fiel, medicina e intelectual. Pobreza fruta sobrevém o que rejeita a instrução. Será honrado o que guarda a repreensão. Desejo que se cumpra, agrada a alma. Este sido mal abominável para o sem calma. Quem anda com o sábio será sábio então. O companheiro dos insensatos será mau firmão. A desventura persegue o pecador sem coração. Juntos serão galardoados com o meu irmão. O homem de bem deixa a herança aos seus filhos em vão. Mas a riqueza do pecador é depositada para os justos, meus irmãos. Livra-me, Senhor, do olho gordo do perverso. Guarda-me do homem e me deixa fora do regresso. Puxa o coração, maquina sempre a iniquidade. Iniquidade. Livra-me, Senhor, me dê a paz e a liberdade. Livra-me, Senhor, do olho gordo do perverso. Guarda-me do homem e me deixa fora do regresso. Puxa o coração, maquina sempre a iniquidade. Iniquidade. Livra-me, Senhor, me dê a paz e a liberdade. Livra-me, Senhor, do olho gordo do perverso. Guarda-me do homem e me deixa fora do regresso. Puxa o coração, maquina sempre a iniquidade. Iniquidade. Livra-me, Senhor, me dê a paz e a liberdade. Livra-me, Senhor, do olho gordo do perverso. Guarda-me do homem e me deixa fora do regresso. Puxa o coração, maquina sempre a iniquidade. Iniquidade. Livra-me, Senhor, me dê a paz e a liberdade. Thank you.